e a redução do IMI de forma gradual. Em 2018 aplicaremos, se tivermos a governar a Câmara, descerá para 0,34, em 2019 descerá para 0,33, em 2020 descerá para 0,32 e em 2021 ficará no mínimo legalmente fixado, que é 0,30. Câmara Municipal de Oliveira do Hospital ainda não tinha feito este percurso da redução do IMI por uma razão. Pode-o começar a fazer agora porque as contas da Câmara Municipal foi preciso subsidiar durante algum tempo por uma desorganização que vinha do passado, como vocês todos sabem. Encontrei uma estrutura absolutamente anárquica num setor que hoje é um dos melhores setores da Câmara Municipal, que é o das águas, com um déficit de 1.400.000 euros. Esse déficit está, neste momento, ainda está, o Orçamento Municipal ainda financia 400.000 euros, mas acredito que durante este mandato, com alguns ganhos, teremos a oportunidade de ganhar este espaço de folga financeira para fazer isto.